de queimado. Tá pegando fogo, fumaça pra todo lado. O que que aconteceu? Que cheiro de queimado. Tá pegando fogo, fumaça pra todo lado. Bobina fedeu, falante tá torrado. Prejuízo foi certo, tá com cara de otário. Bobina fedeu, falante tá torrado. Prejuízo foi certo, tá com cara de otário. Negócio aí. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Sacode, mano!